digamos, seguindo a nossa dinâmica de sempre, né? Eu pedirei aos nossos convidados, dando as boas-vindas a eles, que falem brevemente dos seus trabalhos, de como conduziram as suas pesquisas ao longo dos últimos anos, né? De modo que a gente consiga estabelecer uma ponte interessante naquilo que nós estamos chamando aqui das águas e o que elas nos trazem, né? Dessa relação das pessoas com as águas sob diferentes perspectivas. Eu agradeço a presença de vocês e passo a palavra imediatamente. Boa noite a todos. Primeiramente, boa noite à equipe aqui, né, de coordenação da rádio. Boa noite aos meus colegas aqui de mesa. E já aproveito para agradecer ao Lucas o convite, né, que me foi feito. E também aos espectadores, então, todos que estão nos assistindo, ou melhor, nos ouvindo. Bom, eu vou começar a falar da minha formação. Eu sou antropólogo, estudei na Universidade Federal do Rio Grande, fiz ciências sociais e depois antropologia, mestrado e doutorado, sempre abordando esse tema da pesca. Tanto no trabalho de TCC como na dissertação de mestrado e doutorado, né, eu trabalhei com pescadores aqui dessa região, do litoral sul do Rio Grande do Sul. A pesquisa inicial foi com pescadores do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, num contexto de conflito ambiental, devido a políticas de parque e o processo de desterritorialização daquela população. E depois eram pescadores de beira de praia, enfim, né, o tema era a questão essa do conflito ambiental e dessas relações com a política de parque, com a gestão ambiental. E depois eu, no doutorado, me aprofundando sobre o tema, me interessei pela relação com o ambiente marítimo. Então fui trabalhar junto a pescadores em São José do Norte, pescadores embarcados, mas também é uma diversidade, né, nessa região, né, entre pescadores embarcados e de uma pesca que não é exatamente nem artesanal nem industrial, e também pescadores de os chamados artesanais, que pescam na lagoa, tem esses de beira de praia, então é uma diversidade muito grande. Atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, no curso de Arqueologia, e coordenando um núcleo chamado Núcleos de Estudos sobre Populações Costeiras e Saberes Tradicionais. Então, dando continuidade assim, a essas temáticas, junto aos estudantes da FURG, pesquisadores associados, a gente vem desenvolvendo no NECO, né, toda uma discussão sobre os modos de vida relacionados com a água, que é a temática aqui, né? Também, digamos assim, relação com o ambiente, essa ideia da maritimidade, a gente poderia pensar na água, o tema, né, da água, o Lucas nos explicou um pouco o que a gente teria que, né, abordar mais dentro da nossa, do que a gente vem trabalhando, porque é um tema que tem várias possibilidades e a gente não teria nem como, né, dar conta, claro, de tanta coisa. Mas um aspecto que eu queria colocar é essa relação entre águas salgadas, doces, salobras, né, nessa relação com a água. Eu também sou professor do curso de educação ambiental ali na FURG, então também discutindo a questão da educação ambiental, ou seja, os saberes, né, quando a gente fala em saberes tradicionais, são as formas de aprender a viver, né, a viver e habitar o mundo, né, e no caso esse ambiente permeado de água, né, que onde a gente vive aqui, né, tanto os rios como o ambiente lacustre, o estuário aqui, a costa, enfim, né, água por tudo que é lado e essa relação entre as pessoas e as águas. E aí, para não me estender muito, né, nessa primeira apresentação, o que a gente vem desenvolvendo de pesquisa? Bom, a gente está com uma pesquisa que é junto com na verdade é a pesquisa de doutorado da Lisa Brialva da Silva, sobre mulheres embarcadas. Então a gente aborda toda essa questão das mulheres embarcadas, que é um tema super importante, né, e tem tem toda uma invisibilidade em relação ao trabalho da mulher, a elas serem consideradas pescadoras. Então, tem uma série de pesquisas já em andamento, e aqui tem essa pesquisa, que é muito importante, talvez não tenha muitas aqui no Sul, né, mas... Então, também tem essa questão, que é interessante. E também sobre a construção naval para pesca artesanal. Então, já temos também alguns trabalhos. E também é um tema muito interessante, né? A gente pensa toda essa relação, então, da materialidade relacionada com, o processo de construção e essas diferentes agências, né? Então, a gente... tem a água como também parte da questão da construção naval, e aí como parte da pesca, não só a diversidade, multiplicidade de modos de viver entre os grupos humanos e se relacionar com a água, mas dos humanos e não humanos. Né? Então, também tem toda essa questão. Então, a gente tem abordado, assim, para falar bem rapidamente, essas duas linhas, e uma última também, junto ao NECO, com o colega Martin Tempaz, também coordena comigo o núcleo, também antropólogo, e mais alguns estudantes. Temos também uma menina que está fazendo mestrado lá na educação ambiental. A gente está trabalhando com a relação entre os Guarani com a água, os Pipiá Guarani com a água. A gente tem duas aldeias perto ali, próximas à FURG, em Domingos Petrolini, e a gente também está investigando essa questão, né, pensando esse aspecto para junto para, pensar de uma forma mais ampla a relação, então, das pessoas com as águas, digamos assim. Então, rapidamente seria essa minha apresentação. Isso, a tua abertura aqui. E, de fato, uma das questões que me levou, junto com os outros colegas a pensar em convidá-los para esse programa, foi justamente essa questão que envolve a pesca, né? Porque, de fato, se nós pensarmos das questões mais comuns, até mesmo uma música que nós possivelmente colocaremos aqui em nosso programa, fala que o pescador tem um bem na terra e um bem no mar. Né? Então, de fato, quem trabalha nesse contexto relacionado com a pesca tem sempre esse pé na terra, mas um pé muito forte na água também. Então, talvez... Aliás, uma das questões que nos levou justamente a pensar essa temática é como nós podemos pensar que os pescadores, eles, de fato, eles têm uma relação que é muito diferenciada com os ambientes aquáticos, né, com a água em si. Porque ela conduz, de certo modo, a outras relações que não as relações estáveis que nós temos na Terra. A necessidade de uma materialidade adequada, uma embarcação, etc, etc. Mas para seguir, então, nessa nossa temática de apresentação, eu convido, então, o professor Gustavo Wagner, então, para se apresentar aqui, e agradeço a sua presença. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da 104.5, boa noite aos discentes que comandam esse programa. Lucas, obrigado pelo convite. Gianpaolo, um prazer conhecê-lo pessoalmente, bibliograficamente eu lhe conheci. Eu venho trabalhando com litoral, com planície costeira, desde a graduação. Desde que trabalhei com sambaquis lá na minha iniciação científica, e aí fiz monografia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo o meu trabalho, minha produção acadêmica voltada para litoral norte do Rio Grande do Sul, para planície costeira. Inicialmente com as ocupações Guarani, G, na pré-história, depois com as ocupações, aí recuei no tempo, mantive a mesma área de pesquisa e fui trabalhar com sambaquis. Aí fiz doutorado e pós-doutorado e tenho levado a minha vida de pesquisa relacionada a essas populações pré-históricas. Então, eu sou da pré-história, vamos dizer assim. E logo depois que terminei a tese de doutorado, que estava muito relacionada às modificações paleoambientais, geoarqueológicas, das transformações dos últimos 6 mil anos que se passaram aí na planície costeira, com um trabalho, densamente sedimentológico. Uma das coisas que percebi é que, embora tenha progredido nessa perspectiva do paleoambiente, da ocupação dos sítios e cronologia dos sítios, e onde estão as populações pré-históricas do Rio Grande do Sul no litoral, enfim, né, especificamente com os tais pescadores, coletores de sambaquis, faltava dar uma dimensão de vida a essa planície costeira. Então, aí entrei e comecei com um pós-doutorado justamente para estudar essa socioantropologia da pesca, que vem lá dos anos 70, 80, 90, enfim. E acabei que construindo uma proposta um pouco híbrida nesse sentido, né? O que me parece é que, se por um lado a gente está tratando de uma socioantropologia, não exatamente de antropologia do pescador, mas falando sobre a sociedade pescadora, a sociedade de pesqueiras, como lá queria o Diegues, Mourão e a equipe toda, a gente está transitando entre sociologia, antropologia, história, pré-história, e do ponto de vista da arqueologia, especificamente, o que talvez seja a disciplina que materialidade, sobretudo nesse resgate de colocar o pescador na longa duração, ou colocar a sociedade pesqueira na longa duração do tempo histórico. Eu estou falando de todo o povoamento da costa atlântica brasileira, e a gente está falando aí de algo em torno de 10 mil anos, os sítios mais recuados no tempo, né, com essa relação clara com o mar, clara com a planície costeira. E um aspecto importante a ser colocado, antes da gente continuar, é que o que a gente percebe do ponto de vista da cultura material é que, se por um lado a gente trata da maritimidade de quem está vivendo o litoral, de quem está vivendo a planície costeira, e olhando para o mar, quer dizer, tem essa referência ideológica no mar, na maritimidade, a vida acontece na costa. Do que eu estou dizendo? Do que eu estou falando? Estou falando das águas interiores, dos ambientes salobros, das lagoas, das lagunas, ou os micosalinos, né, ou os água doce mesmo, né, e no mar raso. As ocupações pré-históricas em ilhas que se tem na costa do Brasil, todas são em ilhas cabotáveis. Nunca se perdeu a visão da costa. Quer dizer, não tem sítio arqueológico em mar aberto nessas ilhas, né, não pré-históricos. Então, ver essas populações como eminentemente costeiras, e a cultura material nos mostra isso. As espécies de peixes pescadas, enfim, os sítios ocupados, onde está a arte rupestre ligada aos pescadores coletores no litoral de Santa Catarina, enfim, né, o domínio do mar, o uso do mar, o mergulho, a apneia, tem sem número de informação sobre isso, mas não do domínio do mar alto, do mar profundo, do mar aberto. Então, assim, buscar uma compreensão que, embora a gente perceba essa ideologia da maritimidade, quer dizer, através da arte pré-histórica, dos óleos, né, das esculturas de pedra, enfim, e aí da localização dos próprios painéis, das artes rupestres ligadas ao nascente, ligada ao mar aberto, ligada, enfim, a orientação toda, né, para isso, essa arte de luz, como dizia o Vialu. Por outro lado, a economia, vamos dizer assim, ligada à pesca está relacionada aos ambientes interiores, por incrível que pareça. Então, acho que para a gente conduzir, né, para as nossas próximas falas, eu gostaria de propor isso, a gente discutir essa amplitude, né, do ponto de vista do presente, com essa amplitude temporal do passado, enquanto que a gente consegue casar as interpretações. Sim. Uma das outras questões que nos levou também a propor esse tema casando, né, essas duas leituras, uma leitura antropológica centrada na etnografia com Jean Paolo e outra centrada no estudo de longa duração da arqueologia com Gustavo, era justamente de tentar estabelecer um diálogo, né, de tentar centrar as pessoas tradicionalmente construindo seus territórios. E construindo uma questão que me parece paradoxal e que seria interessante da gente discutir aqui também, que é a ideia do próprio território, né? O próprio território, a noção de território está fundada na ideia de terra. Quando, na realidade, a gente está falando de populações que são eminentemente costeiras, aquáticas, que estão relacionadas a ambientes aquáticos. Como vocês enxergam, então, eu faria essa pergunta para vocês para a gente iniciar um debate então em torno disso, como vocês enxergam essa noção de território que é muito vinculado com a terra, mas que ao mesmo tempo a gente está falando de populações que estão se apropriando de espaços eminentemente aquáticos, né? E dessa instabilidade da relação, porque vejam, eu participei ontem mesmo de um trabalho de campo com o professor Rafael Corteletti, do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPEL, e nós fomos visitar uns cerritos, que são sítios arqueológicos comuns aqui da região sul do estado e do Uruguai, e esses cerritos costumam estar em ambientes que são ambientes próximos a banhados ou instalados nos próprios banhados, né? E quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, o banhado estava seco, né? Mas no ano passado, na mesma época, quando eles foram, o banhado estava cheio. Então, essa instabilidade que a água nos conduz, essa imprevisibilidade, que é um termo comum para quem estuda pesca, né? Como a gente consegue lidar com esse território que é fluido? Eu pergunto a vocês, como a gente pode pensar essas relações aí? Bom, a primeira coisa, assim, eu acho que é importante destacar, né? Essa importância da gente pensar uma memória do litoral. Então, o trabalho da arqueologia é muito importante para a gente saber como é que era, né? E eu acredito que também os antropólogos, as etnografias vão ajudar para os futuros arqueólogos, porque muita coisa não vai precisar ser desenterrada, talvez. É verdade. Tem todas as controvérsias em relação às interpretações e tudo mais, é difícil, né? A gente retomar esse passado, você sabe melhor que eu isso. Mas pegando um pouco essa linha, né, claro, o meu trabalho foi eu considero comunidades de trabalho em torno da pesca. Uhum. Então, essa ideia de... Porque o termo comunidade também está um pouco desgastado, né? Então, uhum. Mas em termos, assim, a gente tem comunidade linguística, comunidade disso, daquilo, né? Então... A ideia, né, é desse trabalho num sentido bem amplo, né, envolvendo as pessoas, assim, inclusive os construtores, as pessoas que moram na localidade e tudo mais, né, uma grande cadeia, digamos. Né, e esse território, eu diria que se caracteriza por um território anfíbio, então, porque tem água por tudo que é lá, então eu uso muito essa ideia, essa imagem de um território anfíbio, né, que é uma coisa que não é nem terra nem... Uhum. Nem água, né? Então, as duas coisas, a gente está nessa coisa que se atravessa. E aí também penso, né, eu acho que é muito sugestivo a ideia do tingo de malha. Uhum. Eu acho que, para mim, responde um pouco isso, né? Na verdade, o mar está na terra, a terra está no mar. Quando eu fui trabalhar com esses pescadores embarcados, eles ficavam 13 dias no mar, né, pescando, uhum. E, enfim, né, ficar um pouco na terra, já tinham que voltar. E aí eu ficava pensando, bom, como é que é essa vida? Eu me dei conta que todo o pessoal ali em São José do Norte, dessas famílias, inclusive quem não estava no mar, estava olhando para o mar, estava observando, tinha uma relação, o tempo, o vento, as correntes, a meteorologia, tudo isso era acompanhado, né, e observado, e influenciava toda a vida das pessoas. Então, uma coisa entrava dentro da uhum. outra, né? E a gente é da terra, te respondendo um pouco, né? Na minha leitura, mesmo os pescadores, a gente é da terra. Se largar no mar, a gente se afoga, né? É um ambiente inóspito, de certa maneira, né? Então, tá nesse meio, né? Eu acho que é um quase... ser afetado uhum. por esse ambiente marítimo, isso acontece lá no meio do mar, acontece quando está na costa, em tudo que é lugar, né? Então, para essas pessoas, tem muito essa perspectiva, né? Que, na verdade, demorei um pouco para entender, quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, quando eu estava pensando em maritimidade, na leitura do Jaggs, eu estava pensando em uma cultura marítima. E aí, o que acontecia? Vinham as narrativas dos pescadores, eles começaram era incrível, porque em duas gerações, três gerações, alguns tinham, né, esse aprendizado de pai para filho na pesca, mais nessa pesca artesanal, mas assim, você tem gente que trabalhava na colheita cebola, daqui a pouco viraram mestres de barco, em poucos anos, pessoas que pescavam na lagoa ou que vieram do campo e foram para, né, ou seja, da agricultura, começaram a pescar na beira de praia, depois começaram a pescar numa pesca artesanal da lagoa, e daqui a pouco eram mestres de barcos e com grande conhecimento de navegação, de pesca e tudo mais. E aí, puxa, como é que eu vou pensar essa cultura assim, como uma coisa histórica, e, né, sei lá, pensando algumas tradições aí em outros lugares, para pensar, e por isso não seria um, não teria uma tradição, claro que tem, né? A gente aprende na antropologia que a tradição é uma coisa congelada, pelo contrário, tem uma dinâmica, né? Então tem todo um processo ali, é bem complexo, tem fluxos migratórios de pescadores de Santa Catarina, né? E tem toda uma história, né, que cria nessa, né, digamos, cultura pesqueira aqui da região, né? Que é super forte, super importante, enfim, uma identidade que tem nessa região. Mas não era uma coisa, era uma coisa muito dinâmica e com muitas mudanças em pouco tempo, né? Então, para mim, isso foi desafiante e me fez pensar em outra perspectiva, então, da maritimidade, que é essa de uma ideia mais ligada a uma antropologia da percepção, mais voltada a contribuições do Tingo, de tudo mais. E aí, para mim, que foi fundamental para aprender isso, foi na etnografia quando eu embarquei. Porque daí eu né, fui afetado por esse ambiente marítimo também. Porque tem toda a questão corpo, né? A gente tem um corpo nesse outro ambiente, por exemplo, controlar o enjoo e tudo mais. Isso, a gente sentindo isso, acompanhando, né? Consegue perceber, né? Compartilha com esses outros essa situação, né? Então, deu para conseguir adentrar nesse mundo da pesca, né? Perceber um pouco essa perspectiva, nessa vivência, e isso me abriu essa possibilidade de pensar, então, via uma outra ideia de maritimidade para além dessa perspectiva, digamos, histórica, que existe, né? Por essas fluxos, só que é uma coisa super dinâmica, fluida, né? Então, tu tem várias situações, assim, eu já escrevi algumas coisas sobre isso, e é que é muito interessante. Tem, por exemplo, populações negras rurais, que depois vão também para a pesca. Tem todo um movimento de crise na agricultura e as pessoas indo para a pesca. E é interessante, porque é na beira da praia que tu consegue o alimento. Porque sempre tem o peixe, né? Sim. Então, ninguém, na água ninguém bota cerca, que é diferente da terra. Na terra a gente cerca, tem a questão de propriedade privada e tal, e o mar ali é um espaço comum, embora, claro, a gente saiba que tem relações de poder, né? Desigualdades nesse uso do espaço, mas enfim, né, tem o acesso. E as pessoas tiram o seu sustento na beira da praia, nesse território, que é um território entre uma coisa e outra, né? Exato. Que é essa ideia, que é também muito sugestiva, interessante, que nos faz pensar, né? Porque a gente tem, senão a gente fica fechado numa coisa só. Em caixas, né? E dentro dessa coisa de sair da caixinha, também a perspectiva interdisciplinar, né? Que também a antropologia sozinha não dá conta. Exato. Então, cada vez mais, eu digo assim, como nenhuma área, né? Por isso que é importante a gente estar aqui também conversando sobre isso, cada um tem um viés, uma experiência que a gente, né, se aproxima e conversa, porque é isso, né? Eu lá na FURG, por exemplo, não estou num curso de antropologia, antropologia, educação ambiental, e isso é difícil, me causa problemas, às vezes, de conflitos, pensar conflitos internos, mas é muito bom, porque a gente também aprende a pensar, a sair dessa caixinha, e enfim, né, é uma coisa que a gente sempre vai descobrindo, então é importante, né, o que eu diria, assim, que a experiência nos ajuda, na antropologia a gente se apoia muito na experiência da etnografia, né, então acho que muito que eu aprendi, eu devo às pescadores, as pessoas com quem eu vivi um tempo ali e aprendi com eles. Né? Depois fui buscar outras coisas do referencial teórico a partir dessa vivência. Né? Então, eu sempre estou voltando para aquilo lá, porque é ali que começou tudo. Eu considero o teu relato assim, espetacular e muito interessante, porque, vejam, a gente muitas vezes tem processos e modos de chegar aos temas de pesquisa, né? Caminhos diferentes, mas que nos levam, digamos, a certos caminhos comuns, muitas vezes. Essa questão que envolve o corpo, né? O corpo é a nossa primeira medida perceptiva do mundo. E quando a gente coloca ele em conflito com a água, que a gente percebe quais são as nossas limitações, as nossas percepções sobre ela, etc, etc. Então, de fato, isso eu passei por essa experiência, ainda passo até hoje, E de fato, é muito enriquecedora, né? Ainda mais quando a gente tem conosco a possibilidade de ter mestres com os quais a gente possa contar, né? No caso, os pescadores aí, sempre nos dando boas lições. Nós vamos fazer um intervalo rápido, nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais, e em seguida nós estamos voltando, nós vamos colocar aí a música do Paulinho da Viola, Timoneiro. Até mais. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Já era, vacina, tão na rua fera. Conexão fechando ideias. É o levante de quem não sou sentirada. Hoje sou eu que tô ficada. Programa Holopote Molho. Viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Stat Studio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada em focar em entregar o melhor produto no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online. Stat Studio, realizando a sua ideia. Os aposentados que continuam trabalhando não vão ter mais direito ao fundo de garantia. Se a reforma da Previdência for aprovada, os aposentados não vão ter mais o recolhimento mensal do fundo de garantia e não vão receber os 40% quando forem demitidos. A reforma só é boa para os juízes, políticos e militares. Vamos lutar contra a reforma da Previdência. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Boa noite, ouvintes da Rádio Com. Nós estamos voltando aqui com o programa Nós Nossoutros, um programa dos alunos e professores do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Nós retornamos agora do nosso apoio cultural, divulgando então que vocês acessem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Nós Nossoutros, né, o nosso programa, todos os sábados, às 18 horas, na Rádio Com. Nós retornamos então para finalizar nossa discussão, o debate anterior, que eu estava perguntando aos nossos convidados, o professor Jean Paolo e o professor Gustavo, sobre a relação que se estabelece entre território, água, mais ou menos dentro do contexto da pesca, né? E eu queria retomar então com o professor Gustavo para saber o que ele pensa dessa relação, né? Como ele tem pensado essas questões vinculadas aos seus trabalhos aí de pesquisa acadêmica. Quando a gente vai se utilizar do recurso bibliográfico, a gente logo se dá conta que existem dois calendários que norteiam essas populações pesqueiras, né? Ou essas comunidades pesqueiras. Um calendário está relacionado ao plantio, à colheita, à vida na terra, e o mar acaba sendo uma atividade quase secundária. Embora do ponto de vista da economia, né, do ponto de vista do trabalho diário. Agora, não da ideologia, não da construção, e continua atuando como fator de coesão social. Né? Um outro calendário está mais voltado ao pescador de mar aberto, é a pesca de dormida, é essa pesca que o professor Jean Paolo pôde presenciar, 13 dias mar afora, às vezes. No porto do Rio de Janeiro chega para desembarcar um pesqueiro do Ceará, de gente que está duas semanas mar adentro pescando na costa do Brasil todo. E aí é uma outra noção de espaço, de territorialidade, de enfim. Agora, esse pescador tradicional, esse que está no mar raso, parece que é uma territorialidade muito vinculada aos pesqueiros, né? Às marcações, às pedras marcadas, a uma mestrança, né? E aí isso é passado de pai para filho, hereditariamente, e guardado a sete chaves, né? Porque, afinal de contas, esse conhecimento é que garante o sucesso da pesca, né? Onde estão os bons pesqueiros. Lógico, hoje em dia, com a pesca, essa pesca industrial, né, mecanizada, com fish finder e GPS, é covardia pescar, né? E aí essa relação de identidade com a mestrança começa a se desfazer, principalmente nesse pescador aí de mar aberto. Agora é curioso, né? Porque, sem sombra de dúvida, existe uma territorialidade na água. Aqueles pesqueiros são disputados, aqueles pesqueiros são gravados, memorizados, plotados na memória a partir de alguns acidentes geográficos, distância da costa, proximidade de um naufrágio, que às vezes está na carta náutica, um arrecife de fundo, uma pedra marcada, por isso chama pedra marcada, né? É uma expressão que está relacionada àquela pesca lá no litoral sudeste do Brasil, onde tem muitos desses arrecifes, né? O nosso litoral do Rio Grande do Sul, enquanto sedimentologia, muito menos, né? Tem algum outro parcel, região de Torres vai ter alguma pedra debaixo d'água que se possa marcar, fora isso é uma pesca muito difícil, né? E é uma pesca já que depende de uma certa distância do mar. Digo, da costa. Agora, ao mesmo tempo, esse pescador que está indo mar afora, embora a gente possa dizer que ele faz parte de um período em que essa ideologia da pesca começa a tomar uma outra dimensão, a se reestruturar, e aí, de acordo com uma dinâmica moderna da vida, e aí a gente vai ver, como diz o professor, né, um monte de gente que nunca pescou virando pescador, e precisando buscar sustento e buscando solução para a crise, às vezes a crise agrária, o desemprego, seja o que for, se atirando para o mar para buscar o alimento, porque afinal de contas, esse parece que nunca faltou. Por mais que a gente tenha desrespeitado o mar, ele sempre nos proveu. Então, a gente vê ao mesmo tempo uma outra lógica começando a se estruturar com essas pessoas que estão pescando mar afora. E parece que sim, que tem uma ideologia muito própria. Embora que, assim, a gente possa dizer que, do ponto de vista da pesca tradicional, está se desestruturando esses saberes tradicionais. Mas tem uma ideologia muito própria, muito própria. Então, essa territorialidade, ela acaba se expandindo, se extrapola para praticamente estados e estados da costa do país, né, com essa pesca de dormida. Agora, quando a gente olha para falar da pesca de dormida há algum tempo atrás, o Câmara Cascudo tem lá o Jangada, né, a pesquisa etnológica, etnográfica dele, que é fantástico aquele livro, né? E sim, a pesca do jangadeiro do Nordeste, com esse atrelamento da vela latina às jangadas, aos paquetes, aos botes, em toda aquela tipologia de barco que os caras têm lá, né? Conferiu a eles a possibilidade de ir para as barreiras, como eles chamam, né? Que já é início da plataforma continental, é mar aberto com mais de 50 metros de profundidade, e aí já não tem fatecha que chegue no fundo, né? Então, e aí sim, eles dormindo a bordo e permanecendo dias e dias a bordo de pequenas embarcações, enfim, mas sem perder essa relação com essa pesca tradicional. Então, embora seja uma pesca de dormida, Gianpaolo, o Lucas se esconde um pouco, mas ele já presenciou isso com a etnografia que ele fez com os pescadores lá no litoral norte, essa necessidade ou essa mudança, essa periodicidade da pesca. No momento em que se está no defeso, o pessoal vai para a construção civil. Então tem essas alternativas que são buscadas, enquanto nesses períodos em que a legislação originalmente não existia, te priva da, pesca, da pescaria, né? Te priva da pesca. E acho que a tua fala é muito oportuna, Gustavo, porque eu acho que ela enseja já um outro tema. Nós estamos centrando aqui na questão da pesca, porque a pesca, como falei anteriormente, ela estabelece um diálogo, uma proximidade muito grande, a necessidade da água para o seu próprio desenvolvimento, né? Então, por isso a gente insiste no tema da pesca aqui, mas é que, de fato, né, nós temos calendários de defeso, né, que falam justamente dessa relação da preservação do pescado, né, dos períodos de reprodução do pescado, mas que, de fato, esses períodos de defeso, né, que geralmente ocorrem de novembro até janeiro, né, a maioria deles, muitas vezes não condizem, né, com a própria reprodução dos peixes, que está relacionada principalmente com o fluxo das águas. Né? Ah, nem sempre nós temos, eu falo especificamente do caso do litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, mas nem sempre nós temos um período reprodutivo dos peixes, da maioria dos peixes, que combina com esse período de defeso. Porque algumas espécies dependem, por exemplo, do aumento do nível das águas e formação de banhados para reprodução. Né? E quando a gente não tem isso dentro do período de defesa estabelecido pelo Estado, a gente tem, na realidade, um período de defesa que não defende muito bem a reprodução da própria espécie. Né? Ou seja, a gente tem esse descompasso entre o que o conhecimento acadêmico, né, o que a lógica do Estado prevê, mas que nem sempre está compatível com a própria dinâmica de reprodução, com a água em si, né? Ou seja, a gente sempre encaminha para as relações com a água, né? Isso é interessante. E voltando a uma questão que o professor Jean Paulo comentou anteriormente, que é essa impossibilidade de dividir a água, né? Isso talvez seja uma das questões mais interessantes, porque o que tenho notado no meu trabalho é que a gente tenta a todo momento elaborar estratégias materiais para tentar, de alguma forma, controlar esses fluxos da água. Né? Nós não temos um corpo que, a princípio, ele é um corpo que seja adaptado a caminhar sobre as águas. Nós sequer conseguimos nadar por muito tempo, né? Em virtude do fôlego. Então a gente estabelece relações materiais para mediar essa nossa possibilidade de andar sobre as águas. Nós construímos barcos. Quando nós tentamos obter o recurso pesqueiro dentro d'água, nós criamos redes, espinhéis. Quando nós tentamos, de alguma forma, trazer as águas até as nossas casas, nós construímos tubulações. E essas tubulações vão conduzir as águas até a nossa casa. A gente precisa, de alguma forma, sempre da relação material, né, para conduzir água até a gente. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês pensam sobre essa relação, essa questão que envolve essa necessidade, de alguma forma, de controle que nós temos da água, né? De controlá-la, né? E, ao mesmo tempo, a impossibilidade, muitas vezes, material de fazê-lo. Não dá para cercar um espaço de pesca, não dá para cercar a água. Né? A gente estabelece, por exemplo, que a fronteira marítima do Brasil é 200 milhas náuticas, né? Mas que, de fato, a gente não consegue estabelecer isso materialmente. Só se a gente levar um GPS para o barco, para saber a distância que a gente está da costa, ou seja, essas relações são muito fluidas. Né? Eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam sobre essa questão. Eu estava pensando, vocês estavam falando aqui, os pescadores ali de São José do Norte, essa pesca que eu acompanhei, que é a pesca de rede malha, é interessante porque ela está essa mistura, né? Não é, é uma divisão que fizeram, pescador artesanal, industrial, enfim, e eles não se encaixam o tom, né, nenhuma nem outra exatamente, né? Então, também para pegar essa questão dinâmica. Um dos interlocutores, que foi o mestre Cláudio, principais, né? Ele é um exemplo, assim, porque ele veio justamente pequeno, do interior, lá de São José do Norte, uma família, uma comunidade negra rural que perdeu tudo no campo, foi parar na beira, aprendeu a pescar com os portugueses, uma pesca tradicional, na beira da praia, pegou um momento da indústria da pesca ali, com o congelado e tal, né? Antes tinha salgas, pescou na lagoa, virou um mestre de barco de lagoa, e depois virou um grande mestre dos principais embarcados. E aí, tanto ele, o outro mestre, o Nelinho, era filho do seu Atanásio, que era um pescador que veio de Santa Catarina, que foi o primeiro, segundo eles contam, que pegou e foi com barco mais longe, porque essa distância vai aumentando. Então, barra fora, né? Passar ali era uma coisa muito difícil e daqui a pouco começou. E o Satanás vinha com... pegava um cano PVC e botava no barco para fazer tipo um sonar. Uhum. Eles tinham várias técnicas, na verdade os sentidos, né? Os pescadores artesanais também ouviam o ronco do bagre. Se pegar esses pescadores mais velhos, eles vão contar essas histórias, né? O ronco, né? O cheiro, quem olha da praia vê as mantas de tainha também, enfim, tem toda, né, uma questão... da observação, dos sentidos para perceber isso. E como é que fica numa pesca que tem tecnologia? Eu acho que uma traineira, por exemplo, acho que realmente é um problema, porque primeiro tem toda a questão do descarte, de uma pesca industrial mesmo, que pratica-se um arrasto e uma grande mortandade de peixe, muita tecnologia, as pessoas vêm de outros lugares. Mas essa pesca de malha é interessante, porque eles continuavam tendo esse conhecimento tradicional, mas não conseguiam visualizar, porque é exatamente o que tu estava falando, né? Tem essa relação com a costa, com a observação de algum referencial, né? Quem está no mar olha a costa, né? E tem a marcação por ali. Eles ficam no escalas de computador, essas coisas, e anotam tudo nos cadernos. Então tem o mar, a gente olha o mar, é uma coisa homogênea, a gente vê, não percebe. Parece que é tudo a mesma coisa, né? Só que aí lá por baixo tem toda essa vida, essa coisa, e os caras, eles imaginam esses territórios por baixo. E aí tem, por exemplo, esses lugares, tem lugares altos e baixos. A gente não consegue perceber isso olhando. Mas para eles tem pontos baixos, altos. Por exemplo, tem um pesqueiro que se chamava o Buraco da Encrenca, que era onde todo mundo ia lá e tal. E aí tinha essa competição para ver quem pega mais peixe, e tem esses lugares. E aí nas pescarias aparecia, por exemplo, alguns bichos interessantes. A barata do mar, que comia todo o peixe. A aranhola, que é um tipo uma aranha com as patas bem grandes, assim... Na verdade, não é uma aranha, é uma espécie de caranguejo, enfim, que também não era aproveitada e tal. E essas zonas onde tinha, eles chamavam de zonas mortas, que é um tipo de territorialidade, porque é onde a traineira jogava o resto das vísceras dos peixes que não eram aproveitados. E ali morria ficava todo mundo de peixe morto. E aí eles falavam para mim, bah, imagina se tu tá numa rua e tu olha um cara morto, nunca mais vai passar por ali. O peixe faz a mesma coisa. E o mestre fica pensando o comportamento do peixe. Ele tem que se colocar no lugar do peixe para saber por onde é que ele vai. Daí eles faziam uma analogia legal, que era dos golfinhos com os lobos marinhos. O lobo marinho é tipo um cachorro, e ele é meio malandro, meio preguiçoso. Ele gruda na rede e vai comendo. E a Toninha vai caçar o seu peixe. E os mestres que sabiam mesmo, eles eram tipo a Toninha. Eles vão procurando, eles vão imaginando onde está o peixe, e os outros mais lobo marinho vão seguindo os outros, né? Porque ó, a frequência do rádio é aberta e tal. Então tinha essa coisa, uma cooperação, uma competição, e esse conhecimento que é passado geracionalmente, mas também essas novas gerações vão aprendendo outras coisas. Eu disse, você é da universidade, é lá da FURG? Ah, é do curso de oceanologia? Como é que eu consigo um mapa para poder olhar? Eles estão sempre perguntando, querendo saber... E diferente do, talvez, muitos biólogos, não todos, obviamente, não vou generalizar, né? Mas, assim, uma parte, pelo menos, dessa biologia mais conservacionista e tudo, ou um pessoal mais antigo da oceanologia, que uma parte deles, ao menos, que só o conhecimento científico é que vale, nós não estamos interessados no... O pessoal não sabe nada, essa coisa toda que é o preconceito contra essas populações que tem um grande conhecimento, né? Por exemplo, o camarão na lagoa. As políticas de pesca pensam a lagoa como uma coisa só, né? Só que a lagoa não é uma coisa só, tem mais, o camarão concentra mais num lugar ou outro, não pode um calendário igual. Sim. Essas coisas que é, né, de ignorar completamente, assim, esse saber tradicional, né, desses pescadores. Eles não participam e efetivamente não decidem, né, essas políticas, e enfim, né, então tem todo esse problema. Então, acho que essa questão da tecnologia, das formas de aprender, né, de pensar esse território, que é um território que fica imaginado, que fica mediado, então por essa tecnologia. Então, de certa maneira, assim, dá para perceber um pouco isso, né? E voltando para essa questão, então, da dinâmica, eu não sei qual era a outra pergunta que tinha. Não, que envolvia o controle da água, né? E dessa questão que a gente tenta dividi-la, mas não consegue. É, uma coisa que eu também, que na Lagoa do Peixe, uma frase que me chamou muita atenção, eu fiquei com ela na cabeça, é quem manda é a natureza. E a gente podia pensar, quem manda é o mar, né? Então tem essa coisa, o mar é imprevisível, vira. E a gente está sempre, né? É o vento que traz o peixe, né? Então a gente está, né? Como digo, os pescadores, e todos nós estamos atravessados por esses fluxos da natureza. Então, a gente tem a ilusão que controla, né? Mas a gente não controla, a gente influencia e é influenciado, a gente está no meio, a gente faz parte, então, da natureza, está dentro dela, não está fora, não é uma coisa exterior. E o mar ali, assim como o enjoo, né, que você estava falando, o enjoo, a sensação de enjoo é o mar que entra, atravessa o corpo, altera tudo, né. Quando eu, a primeira vez, foi muito difícil para mim embarcar, né, imagina um cara da cidade, que não era dali, ia atrapalhar a pescaria, né, o antropólogo é aquele cara, né, chato, que fica ali. E aí o pessoal conversava comigo e tudo, mas não estava muito afim de me levar, né. Então depois de muita insistência, né, negociações e tal, né, e eu já muito ansioso, que não conseguia embarcar, eu consegui, até foi uma despachante de barco, que era uma mulher que controlava toda a coisa da burocrática lá deles e tal, né, e ela, ficamos amigos e tal, e ela também me ajudou muito, assim, eu consegui, combinei com o mestre de ir. Aí quando ele falou, não, nós vamos amanhã de manhã bem cedo, pode ir e tal. E antes eu tinha que levar uma carta da universidade e tinha que comprar uma cartela de remédio contra enjoo, porque o pessoal se enjoar e tu ficar muito mal, a gente vai ter que voltar, e aí vai ser complicado e tal, então tu tem que... Tá, tudo bem. Daí fui com tudo. Aí o pessoal da tripulação falou assim, não, é o seguinte, ó, na verdade, nós vamos sair hoje à noite. Ele tá... A gente falou pra ir de manhã pra te dar uma volta. Aí, como eu já era amigo de todo mundo já, o pessoal me contou, cheguei de noite, eu tava com a mochila, com tudo, o cara... Não, tava. Aí levou, né? Aí foi. E aí, sim, teve toda essa coisa do enjoo, tive que tomar... Tomei um pouco do Dramin. Depois, em outra viagem, não tomei, vomitei. Mas depois aprendi a controlar o enjoo. Daí foi uma sacada também, porque eu me dei conta que todo mundo passa mal. É um controle corporal. Não é que tu te dá no mar, que eles falam, não é só um ritual, é também um ritual de passar, te dando no mar, tu é aceito, mas não é que daí, uma vez tu controla o enjoo, tu nunca vai enjoar. Tu te sente mal, mas tu te aprende a controlar o teu corpo, tu aprende a suportar isso daí para poder trabalhar. Né? Então é uma, digamos, é um processo de adaptação, de autocontrole e tudo mais, né, que acontece. E que vem da experiência, né? Então, isso é fundamental. E esses grupos estão sempre aprendendo, né? Uma outra história curtinha, só para que eu acho que nos elucida, é das pescarias, né? Que é outro tema aqui que foi colocado. Nesse campo aí, tinha uma pesca que é igual essa pesca que tem em Santa Catarina, que é a pesca do... tu bota uma canoa grande, assim, na água e tem a... Né, o pessoal vai puxando de mutirão, assim. Na beira de né, que teve, tinha muito no cassino, tinha todo aqui na... Depois foi sumindo, vinha os caminhão carregando o barco. Tinha só a canoa ali. Vamos falar canoa de troco só. Só tinha canoa ali, eu nunca vi pescar, nada. Pô, doutorado 4 anos. Eu tava no finalzinho escrevendo, voltei para tirar umas fotos, tava faltando, conversar, pegar alguma... Saiu aquela pesca, o pessoal tava ali pegando. E eu fiquei pensando, puxa vida, esses caras... O que eles fazem? Não tem o calendário, tá ralado, né? Não dá para pescar bagre, não dá para pescar isso, não dá para pescar aquilo. Né? Tá com problema com a tainha. Cheio, de uma hora para outra, se o peixe volta, o pessoal tá lá de novo. Então o pessoal nunca desliga. Eles podem estar na construção civil, podem estar fazendo outra coisa, não deixam de ser pescador, porque vão ficar um tempo sem pescar. É mais que isso. É um jeito de viver, um ethos. Então, eles estão sempre olhando para o mar. Voltou aquela pesca, eles estão lá. Claro, nas medidas, nas devidas proporções. Claro que tem um risco de acabar, tem, né? Não estou negligenciando toda essa parte importante, né? Mas eu quero dizer que também tem essas formas de resistência, né? E eu acho que o tal do bico, fazer outra atividade e tal, é uma forma de continuar de olho do mar e poder também sobreviver, mas não é a coisa principal deles, né? O que dá felicidade é, tá, é ver aquele monte de tainha, né? A coisa mais linda do mundo é aquela, o amarelão, é aquele monte de tainha. Então é isso, né? E aí é esse ethos de pescador que eu acho que a gente teria que destacar. Né? E pensar essas formas então de resistência, porque tem ação do Estado, sim. Tem essas imposições todas, né? E aí esses grupos estão sempre sofrendo, né, com uma situação de injunções de mudança, de criminalização, por considerar o que é errado ou certo na pesca, que não é eles que decidem, e sobretudo, né, uma situação assim de um território dos excluídos socialmente, né, que é um outro autor, acho que é o John Cordell, escreveu um artigo sobre pescadores na Bahia, sul da Bahia, e é muito parecido também, eu estava olhando, isso é um tema recorrente, né? Aqui também, essa história toda, né, desses grupos, esses fluxos, é que a beira da praia é o território dos excluídos. Né, o pessoal vai perdendo terra, vai perdendo território, vai parando na beira da praia. Foi assim com os açorianos lá em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, né, também, então, né, e aí fica todo mundo ali na beira, e é esse espaço, né, de que não é nenhuma coisa nem outra e tal, que é ali que depois vem o quê? Vem especulação imobiliária, turismo, e aí bate... Nova pressão. Bueno, gente, nós faremos agora nossos apoiadores culturais, um pequeno intervalo, e voltaremos em seguida. Você faz escolhas e são elas que decidem o seu futuro. Com a política, a economia, a ecologia também é assim. O futuro delas depende das escolhas que nós fazemos agora. Aquilo que você compra, para comer, para vestir, para usar, ajuda a decidir o futuro que vamos ter. Em resumo, todo consumo é um ato político. Em Pelotas há várias opções para o consumo responsável. Uma delas é a Feira Virtual Bem da Terra. Economia solidária, consumo responsável, comércio justo. Uma ligação direta entre quem produz e quem consome através do trabalho coletivo e da autogestão. Quer saber mais? Não acesse a internet. Vá a uma das oficinas de acolhida de novas e novos consumidores e converse olho no olho. Todos os sábados, 10 da manhã, no prédio do antigo Colégio Santa Margarida, na Anchieta com Dom Pedro II. Esperamos você lá. Rede Bem da Terra, comércio justo e solidário. Os aposentados que continuam trabalhando não vão ter mais direito ao fundo de garantia. Se a reforma da Previdência for aprovada, os aposentados não vão ter mais o recolhimento mensal do Fundo de Garantia e não vão receber os 40% quando forem demitidos. A reforma só é boa para os juízes, políticos e militares. Vamos lutar contra a reforma da Previdência. Lua Sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30, na Rádio Com 104.5 FM. Já era, vacina, tão na rua feia. É o conexão fechando ideias. É o levante, que quem não sou sentirada. Hoje sou eu que tô pisada. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Boa noite, ouvintes da Rádio Com. Voltamos com o nosso programa Nós Nos Outros. Quem vos fala é Lucas, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Nós voltamos aqui com o nosso tema da água, as águas que nos, e o que elas nos trazem, os saberes antropológicos. Nós já falamos aqui de vários temas que envolvem principalmente a relação dos pescadores com a água, dessas questões que envolvem a indivisibilidade do espaço aquático, né, como ela nos conduz a outras relações materiais, etc, etc. Agora nós vamos começar um bloco um pouco mais linkado com as experiências de cada um nas águas. E eu gostaria de iniciar perguntando para o Gustavo, como são as suas experiências, Gustavo, já que nós aqui na rádio sabemos que tu aprecia navegar, veleiro, né? Enfim, para a gente tentar então um pouco estabelecer essa relação do corpo com a água, como nós navegamos e passamos por ela, né? Então, Lucas, no bloco anterior a gente falava sobre essas tecnologias que foram desenvolvidas aí ao longo dos séculos para controlar a água, né? Que afinal de contas é um ambiente que para a gente é um ambiente agressivo. Primeiro pela imprevisibilidade do tempo, né? E depois pelo fato de que, afinal de contas, temos dois pulmões, né? Cara, quando que começou isso, né? E de onde vem? Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás de arqueologia de contrato no Ceará. E, inclusive, estava ouvindo a música sugerida pelo Giampaolo e me lembrando do Pecém, que é uma praiazinha minúscula no noroeste de Fortaleza. Sei lá, deve ter 1.000 habitantes. E são jangadeiros. Jangada de piúba, né, algumas de tábua, e vela de algodão. Então, assim, parece que um pedacinho do Brasil ficou congelado no tempo, lá no século XVIII, alguma coisa assim. Bom, e o que acontecia lá? Um grande empreendimento, um porto, estava sendo construído, e aí essa discussão toda, né, desse tensionamento dos territórios, dos pesqueiros, das áreas de exclusão, que agora vão ser definidas por conta do trânsito dos grandes navios, né? Mas tive a oportunidade de fazer amizade com os pescadores mesmo, né? E entrar uma bela madrugada, 3 horas da manhã, entramos no mar de jangada. A minha função era molhar a vela para dar resistência ao vento, né? Vela de algodão, ainda vela de algodão. E aí eles têm do ponto de vista da cultura material, interessantíssimo, né? É um cabo comprido com uma latinha na ponta. E aí a função do cara é ir pendurado um pouco de contrapeso, porque a embarcação é pequena, 6 metros, né? Um pouco de contrapeso e pegando água o tempo todo, né? Tem um ritmo, né, de aproveitar a jangada atravessando a onda, e quando a água chega perto de ti na crista da onda, tu pega a água e atira na vela para dar essa resistência ao vento, né? E a jangada tem mais propulsão. Então tem esse ritmo, né, que você tem que manter. Demorou para eu aprender. Mas enfim. Bom, e lá eles chamam essa questão do enjoo de provocar. Não sei qual é a origem do termo, mas a grande curtição dos dois pescadores que estavam a bordo era saber quando que eu ia começar a provocar. Aí acabou que era uma pesca, o mar estava liso aquela madrugada, não provoquei, não passei mal naquele momento. Mas aí eu vi, né, enfim, entendi a tal da vela, me apaixonei pela questão. E aí depois comecei a perseguir um veleiro, até conseguir ter um veleiro. E aí percebo, né, as navegações são muito diferentes na Lagoa dos Patos, no Mar do Sul, no Mar do Rio de Janeiro, lá na costa oeste, quando vira o litoral brasileiro, né? Lá depois do Ceará, isso é completamente diferente. A gente vê nos grandes relatos de viagem desses grandes navegadores que o mar tem comportamentos diferentes em lugares diferentes da mesma costa, no caso da costa brasileira. E engraçado que isso é muito conhecido, isso é muito, muito, tá bem documentado, mas é incontrolável. O mar é incontrolável. E o que nos cabe, na verdade, é levar bastante Dramin, porque todo mundo enjoa, afinal de contas, né, é um ambiente, é um ritmo que a gente não está acostumado, enfim, os nossos labirintos, eles não conseguem resistir a esse movimento inconstante debaixo da perna, das pernas, a gente não consegue ficar de pé no primeiro momento, até aprender a ficar de pé no barco, como é que você abre as pernas para ficar de pé a bordo. Giampaolo certamente passou por isso, porque embora essas embarcações de pesca são muito maiores que os pequenos veleiros, o movimento do mar é o mesmo, né? Tanto faz. Ele vira um Titanic como vira uma jangada. Essa que é a real. E enfim, né, essas sensações nossas são as mesmas da pré-história. Isso é que é interessante pensar. É, a gente olhar para esses ambientes costeiros e para o mar na perspectiva de quem enfrentava esse mar há 4 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, com uma monóxila, uma canoa monóxila, esculpida num tronco só, a remo, sem vela, porque o atrelamento da vela latina é só aí. Talvez tenha sido aquele, um dos primeiros cronistas a registrar foi o Mar Grave. E é 1700 e alguma coisinha que começa a aparecer as velas. Não que não tivesse tido antes, né? Mas a gente não tem registro dela, né? Mas imagino que imediatamente tenha sido incorporada na navegação. E do ponto de vista aí da etnohistória tupi-guarani, pô, Hans Staden e esses primeiros cronistas do Brasil, o Jean Delery, André TV, tem um sem número de informação sobre essa navegação. E basicamente é canoa monox, ou feita de esculpida num tronco só, ou de casca, tá só da casca da árvore, né? E aí ela tem um sistema para fechar a frente e atrás, que é para não entrar água, ou são os troncos amarrados, na forma de jangada mesmo, né? E remo, mas domínio total do mar. Tanto que a gente, é uma frase que sempre me lembro, né, no relato do Staden, que aí a pesca, ligando com essa questão da importância da pesca, os tupinambá, lá da Baía da Guanabara, eles, da época do ano, maio, se não me engano, desciam até Santa Catarina, até Libertioga, por conta da desova da Tainha. Motivo de guerra. Pelo visto, metade do litoral brasileiro ia pro raio da desova da Tainha em maio. Que era motivo de guerra, uma confusão do caramba. Pô, a Tainha, então, tava no auge. Mas, então, o que, que a gente vê? A gente vê essa capacidade de se deslocar pelo litoral, essa capacidade de se deslocar com velocidade, com enfim, com uma dinâmica toda, né? E eu fico pensando isso no interior. As lagoas como essa que tu tanto pesquisou, né? Lagoa dos Patos, que é esse mar de dentro. Eu fico imaginando isso no passado com os Guarani, os antepassados aí dos Mimiá que vocês trabalham hoje. É, enfim, né? Então, fazendo esse passeio. Da próxima vez a gente faz programa a bordo. Exato. Uma boa. Enfim, nós estamos nos encaminhando já quase para o nosso final, o final do nosso programa. Eu queria saber de vocês, palavras finais, o que vocês, quais são as perspectivas de vocês em relação a esses estudos que envolvem a pesca, a água, né? Nós, repito o que eu havia dito nos blocos anteriores, nós focamos a nossa relação aqui com a água na pesca por considerar que, de fato, essa talvez seja uma atividade humana que englobe as pessoas muito próximas à água, né? Talvez seja uma das mais próximas. Então, por isso que nós, digamos, abordamos esse tema de tal forma dentro do programa. Eu queria pensar, assim, palavras finais de vocês, perspectivas de pesquisa, né? Como estão trabalhando junto com os alunos, com a comunidade, enfim, só para que a gente tenha aí uma dimensão do que está por vir em relação a águas, pessoas e materiais. A água é um símbolo polissêmico, né? E acho que tem duas. Por um lado, a gente pode pensar a vida, né? A água que a gente bebe, a água onde os humanos e não humanos vivem, habitam, utilizam, enfim, se relacionam. As águas, essas águas salgadas, né? A gente tem, por exemplo, tem um livro do Bachelard que é Água e Sonhos. Uhum. E ele fala muito da água como uma memória da infância, essa água do rio, né? Que o barulho da água e tudo mais, né? E a água salgada, ele até pensa no Alan Poe, e pensa o mar como uma coisa escura, tenebrosa e tal. Mas, ao mesmo tempo, a água salgada é quando a gente está, né, na barriga da nossa mãe, a gente está no mesmo tipo de água salgada que é a do oceano, tem a coisa da vida. E aqui, né, pensando assim, os pescadores das E13 e outros aqui do estuário, né, a água salgada traz vida. porque traz esses peixes, né? Uhum. Que vêm do oceano, tainha e outros. E a água doce, ela traz o quê? As inundações. Então já tem, para mim, tem uma simbologia mais ligada à morte, né? Por outro lado, essa água, a gente estava ouvindo essa música, que é uma música triste, né? Dos jangadeiros, que a jangada vai para o mar e não voltam, né? E é o risco do naufrágio, esses imponderáveis, é esse mar que não tem como controlar, né? Hoje existem os instrumentos, todos, as tecnologias, se a gente olhar aqui, os pescadores de São José do Norte, muitas famílias têm parentes, pessoas que morreram em naufrágios, né? Isso acontece muito ainda, mesmo com toda a tecnologia, né? Uhum. Porque uma ideia de ir mais longe, de enfrentar as adversidades, às vezes ser surpreendido, né? Então acontece muito. Eu mesmo retornei há pouco, no ano final do ano passado, não, acho que foi no ano retrasado, mas foi pouco tempo. Eu tive lá, a gente estava fazendo um INRC e conversei com os pescadores que não via faz tempo, como é que está falando, faleceu, tá? Alguns casos de pessoas que morreram em naufrágio, né? Então, e tem muito isso, né? Então, isso é uma dimensão, assim, importante. Eu acho que dá para pensar várias coisas, assim, em relação a isso, né? Então, por isso também que eu tinha pensado nessa música e tal. E a coisa de quem está esperando na terra, quem está no mar, e voltando para toda aquilo que eu tinha falado, dessas relações, né, entre as pessoas. Mas eu não vou falar muito como a gente tem pouco tempo, porque eu acho que eu já comentei isso, eu vou falar da minha relação com a água, vou fazer isso. Isso, perfeito. Não tinha, o que move alguém a fazer uma pesquisa, né? Às vezes tem umas trajetórias individuais, eu estava pensando um pouco isso, bom, eu nunca fui, assim, cara de pescar, nem nada. Uhum. Como é que eu fui trabalhar com pescadores? Acho que tem uma coisa de familiar. Meus pais são italianos que, durante a Segunda Guerra Mundial, foram da Itália para o Uruguai e depois foram para o Brasil. Acho que tem essa coisa deles cruzarem o oceano. É. Isso, de alguma maneira, está na minha cabeça. Eu acho que tem a coisa da aventura também, né? Uhum. Porque estou pensando, assim, né, naquelas leituras da Donna Haraway, uhum, que ela diz que... O antropoceno acabou com os refúgios, né? E nós somos refugiados sem refúgio. Os humanos e todos os outros bichos e todo mundo, nós estamos aí. E eu acho que essa coisa do mar tem essa ideia, assim, da natureza, do refúgio, e de um outro lugar, né? De cruzar os mares. Então, acho que o mar tem uma força simbólica muito grande, né? Então, sempre pensei isso, sabe, olhando para o outro lado, e aí a coisa da aventura também, de embarcar, de ter essa experiência. Depois, claro, nós tem aquela fase da ideia do romantismo, e depois que a gente cai na real, como é que são as coisas de fato, né? Mas a gente tem um romantismo, é importante também, né? E aí isso nos move, né? E eu sempre brinco, né, lá com meus alunos de arqueologia, que a arqueologia tem a coisa da aventura, né? Claro. E isso é bom. E a antropologia também tem essa aventura, né? Eu fiz ciências sociais e, para mim, a coisa mais aventura que tinha era a antropologia, porque a gente estudava os grupos humanos ali, não ficava só teorizando, claro, tudo, né? Então, também era um tipo de aventura ali que tinha, né? E não tinha arqueologia também. Se tivesse, talvez fosse fazer, né? Uhum. Também, um troço legal. Mas enfim, né, me moveu um pouco nessa coisa toda, mas eu nunca fui de pescar, eu fui de comer peixe, de conversar, uhum, de ficar bebendo e comendo, que era o que eu gostava de fazer, parte, conversando com eles, e as experiências aquáticas, além da contemplação, sobretudo das velas pela plasticidade e tudo mais, não gosto de coisa barulhenta, jet ski, lancha, gosto tudo dessa coisa do vento, da vela, essa estética, embora eu não domine, eu fico contemplando. E eu tive as aventuras, assim, de com um colchão desses infláveis de ar, tentar chegar numa ilha, não deu certo. Não consegui ir muito longe, inclusive. E de vez em quando lá de caiaque. E também tive um sonho de morar num barco, talvez no futuro. Não muito distante. Eu acabei construindo uma casa, agora vivo numa casa, mas eu tinha uma ideia de morar num barco também. Eu queria com os cachorros. Só que aí é que tem um negócio. Ficar na água e ter coisa de terra também. Eu gosto de planta, gosto de bicho. Claro. No fim, eu acho que eu sou um cara mais montanhês. Mas eu acabei indo para a beira da água, né? E me adaptei. Claro. Porque aqui é outra paisagem, né? Também tem essa coisa toda. A gente tá, nosso olho está acostumado com um tipo de paisagem. E, a gente, e eu aprendi, eu estou há mais de 10 anos morando aqui. E eu aprendi a gostar muito, assim, dessa paisagem. Quando eu vou, por exemplo, de Pelotas para Rio Grande, faço esse caminho, eu fico maravilhado com a beleza que tem. Que é do Pampa, né? Nós estamos num ecossistema muito peculiar, né? Que é essa coisa de estar dessa vida anfíbia, com água tudo que é lado, com essa coisa, né, que o Vitor Ramil fala e tal, que é da, né? O Bachelard também fala, que dá o devaneio, ou da Delibab, sei lá, né, que é o plano, essa coisa de ver longe, né, dá uma outra temporalidade, e as coisas minúsculas que aparecem, né, as florzinhas, essas coisas que, detalhes, beleza. Pequenas cores de tons que tem nesse campo, né, nesses banhados aí, que é muito bonito, né, então, bah, não, daqui a pouco tem que ter uma montanha, não, né, são coisas diferentes. Uma coisa é tu dobrar a esquina e te deparar com uma surpresa, e outra coisa é tu imaginar uma coisa que tá vindo, e pode ser uma coisa, pode ser outra, e vai se transformando. Então é um pouco essa coisa das vivências, né? Eu acho que o mar e a terra aqui são parecidas. Porque tu tava falando, né? A nossa plataforma é enorme, nós não temos rochedo, nada, né? Então é que nem a terra, né? Que é tudo pampa, aqui então é plano para dentro, para o mar. Tudo é horizonte aberto. É. Então é incrível mesmo, incrível, assim, outra coisa mesmo. Isso aí. E do ponto de vista, assim, desse ambiente peculiar, gente, a gente está à margem da segunda maior laguna do mundo, né? A gente tem uma possibilidade, assim, de compreensão que é ímpar. Isso eu acho que a gente deve aproveitar. Isso o Jean Paulo já está fazendo há muitos anos, e agora que vim para Pelotas, vim morar aqui, vim para a universidade, perspectiva de pesquisa é me dedicar a isso, cara. A esse mundo da água doce. Se eu passei os últimos anos da minha vida ligado à água salgada no litoral norte, a esse mundo da água doce, da água salobra, do período em que, dos dias e do período em que a água do mar entra e traz a vida. E aí depois, nesse período em que a gente tem as chuvas e que a água doce acaba sendo água morta. Cara, do ponto de vista da cultura material, a arqueologia tem muito para contribuir. A gente conhece muito pouco sobre essa ocupação pré-histórica da península, da Lagoa dos Patos. Se o Polo Sul foi o último continente a ser descoberto, e aí a gente ficou sem refúgios, talvez o último refúgio seja o fundo do mar, que a gente conhece pouco. O próprio mar seja esse refúgio. A gente não tem mais coisas novas para descobrir. Agora, fazendo aí uma relação com todo a respeito à grandeza, a gente não conhece nada da arqueologia desse litoral meridional, do Rio Grande do Sul, do Istmo e da Lagoa dos Patos. Conhece muito pouco. Tem um que outro trabalho pontual, e eu não tenho dúvida de que quem está habitando essa região é eminentemente pescador, porque está numa região espremido, uma região entre uma língua de terra, de areia, entre a segunda maior laguna do mundo e o Oceano Atlântico. Eu não tenho dúvida. Os poucos sítios que a gente conhece são concheiros, né? Sambaquias, concheiros. Então ficam aí dentro dessas populações pescadoras, pescadoras coletoras, pescadoras que caçam, enfim. Aí essa é uma discussão que precisa ser feita, do ponto de vista, inclusive, da cultura material. E acho que os próximos anos serão dedicados a isso, a esse tipo de interpretação do passado. Mas, Jean Paulo, Lucas, na perspectiva, é compreender a pesca construindo sociedade. Eu confesso que fico feliz com a fala final de vocês, porque me identifico com todas as coisas que vocês falaram, né? E eu acho que eu gostaria de com a palavra final aqui do nosso programa, colocar e retomar uma questão que o Jean Paulo colocou. Eu tenho colocado isso para os meus alunos, né? Em tempos tão difíceis nos quais a ciência é uma coisa tão pouco valorizada, né? Partindo do ponto de vista do Estado, eu acho que o nosso papel é, sobretudo, além, obviamente, de conduzir uma luta contra isso tudo, demonstrar como a ciência é importante para todos nós, né? para a sociedade de um modo geral. E acho que tanto antropologia como arqueologia podem fazer isso através de boas narrativas, né? Narrativas que, de certo modo, possam conduzir questões um pouco mais românticas, que atraiam o público, que demonstrem o papel da ciência através de uma boa narrativa, uma boa construção textual, um bom trabalho científico, com dados empíricos, mas com um relato emocionado, né? Eu acho que isso é uma contribuição da qual nós não podemos fugir, né? Bueno, agradecer a presença do Jean Paulo, do Gustavo, dos nossos alunos do curso, e desejar uma boa noite a todos, ouvintes da Rádio Com. Encerraremos o nosso programa com uma música do Paulinho da Viola de novo. Argumento. Uma boa noite e um bom final de semana.